quinta-feira, fim de tarde, tô estressado, decidi ir ao cinema. Distrair um pouco minha cabeça, que ultimamente só vê problema. E minha família só reclama, diz que eu devo encontrar uma parceira. Eu passo muito só, eu passo muito só, oh, ei. Lembrei-o com presente, foste tu. Dos meus problemas tu ouvias tudo. Provei um sentimento puro, veja o efeito, estou em apuros. O que estou a tentar dizer é que adoro ter a tua companhia. Não me vou embora até que fique dia e não há pra mais ninguém. O que eu quero pra sexta-feira é ficar com você. O que eu quero pra sexta-feira é ficar com você. Falar sobre moda como tu gostas, por tudo preto no branco, de uma vez por todas. Saudades estão a bater, será que pode abrir a porta? Tenho vários planos para nós, diz-me se topas. I hate you, I love you, I hate you. Slowly I'm falling for you. I don't know what to do. Ainda vejo aquela lingerie preta nesse corpo. Jogo a cabra cega, é a ti que sempre encontro. Nada é por acaso, as coincidências são sinais do destino e tudo aponta que fiquemos um com o outro. O que estou a tentar dizer é que adoro ter a tua companhia. Não me vou embora até que fique dia e não há pra mais ninguém. O que eu quero pra sexta-feira é ficar com você. O que eu quero pra sexta-feira é ficar com você. É. Eu tô a sentir. Tô a sentir coisas. Sextas.